Dá gol ali e mantenha no zero. Faz o gol ali e mantenha no zero. Autorizado para o cidade de acionamento de chama-ataque, 3897. Autorizado para o chama-ataque, 3897. Salvador, Oxenero 6259 para Guarulhos, se vocês tiveram contato com ele. Libera a direita, solo 1219. 219. Exato, decola da 10, saída da Euleda, eu te prossegue via Brasil 44, aciona 5005 no transponder, 119, correção, 120 decimal 8 é a frequência de controle. 0360 para Guarulhos, via Pesolo 44, saída da El, Leda Yout, lá em 70. 208, controle 5005, o transponder. 5005 é o transponder, me chama para o puxo 09. Confirmado, 5005, vai chamar. Dois, direção na Alfa. Gol no meio, no 2, prossiga. Está através daquilo. Prossegue de Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, número 1-2. 1-2-7-3, prossegue de Alfa, chamante da Juliette. Chamante da Juliette, 1-2-7-3. Decolou 02, chame controle em 120 decimal 8, 1208, uma boa noite. Manto da Juliette, no meio 1-2. Bruno 612, ingressa via Juliette para o 08. Quente é o 8 via Juliette, no meio 1-2. Ingressa Juliette, 273. Ingressa via Juliette, pro 03. Ingressa Juliette, 03, 273. Paulo Salvador, 3297 para o TAC, tem 156 a bordo, passe 10, confirma. 156, 4 e 10, confirma, confere? Afirma, seu. Prossegue via Pátio em de Alfa, quando no ponto de espera, 186, 1012 nautilus. De Pátio em de Alfa, quando espera, vai ser na 2826, 1, 2, 1, boa noite, bom trabalho. Falou. Azul 4234 vai coordenar com a equipe de sala após a passagem do tráfego da TAM, que prossegue para o ponto de espera da 10, autorizado por senhor. Salve, gol nome é Gerona, pushback e estacionamento. Pouquinho está aqui no canto de azul, passado lá para o pátio. O nome é 01, então vamos ver o seguinte, após a passagem do tráfego da tanto retaguarda, está autorizado o push no 04 e o seu push será feito até a saída, até a entrada do pátio 3, ok? Como se fosse do King 05, para que o seu pushback seja simultâneo com o da 01, tá bom? Sim, pode fazer o tanto, vai entrar o pushback, causa para o pátio, o nome é 01. Azul 4234 vai aguardar só mais um instante, que aí o seu push será simultâneo com o tráfego da Gol. Aí ele vai pro CDK, vai ficar na saída do pátio 3 e o seu ingresso no através do 04. Tá com a equipe de solo para simultâneo com o tráfego do 04. Prossiga. Vai aguardar mais um destaque. Pode liberar o azul, está aguardando o destaque. Tá ok então. O azul 4234 está autorizado por isso, chama até. Da 10, 3897, a linha da coluna 0, vento 110 com 10 nós. 601, o tráfego da Azul já iniciou após o impacto mesmo do autorizado posto 04. Solo, Xané 61, no... é 259, né? No portão 9, busca de acatamento. É 259 autorizado, busca de acatamento, chama ataque. Ataque, né? 259. Parou. Mas eu não estou fazendo a instrução da aeroporto, mantém me escuta e aguarde uma nova autorização, ok? PAN 3897, decolou zona 2, chame controle em 1208, uma boa noite. 308, graças a Deus, bom domingo. Boa noite. Segue via Indel, ficando no ponto de espera, 118,5. O altímetro marca 1012, tem bom voo. 1012, Índia Alfa, ponto de espera da Indel, ponto de espera. O Xanana 259, confirme que se encontra. Confirma o gate que você se encontra. 9. Change. O Gol, o nome é 01, autorizado depois no 04. Autorizado depois para o nome é 01. Em área e decolar da 10, vento 110 graus com 8 nós, 4234. Taxi, Oxamé 6259, são 106 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alternando com 20. Posso uma gentileza, matrícula da aeronave? É o Oxamé 6259, senhorita. Aqui é a matrícula da aeronave, o Papa Romeu Alfa Vitor Lima. Não é que o senhor falou muito rápido, eu não peguei. Quantos minutos, por gentileza, o Oxamé 6259? 4 horas e 15, alternando com 20 e 106 a bordo. Autorizando até através do gate meia dúzia, aguardando para prosseguir no táxi. Meia dúzia, claro. Afirmativo, até através do meia dúzia, meia dúzia, claro. Paulo 273, informação Romeu. Bruno 273, mantenha me escuta lá da cópia. Afirmativo, é previsto, da Eulenda Brite? Afirmativo. Obrigado, Kelly. Pro táxi, gol 1601. Tá com 131 a bordo, alternando Campinas, 3h50 na minha. 50, Campinas, 103? 131. 131. Prossegue em de alta, ponto de espera 118,6, 1012 no altímetro. Tem bom voo e até a próxima. De alta, ponto de espera 118,6, 1012. 1601, boa noite. Oxamé 259, segue o tráfego da Gol, ponto de espera 118,6, 1012. 1012 e 1018, seguindo o tráfego da Gol, 1012. Ah, 4234, decolou o Juno 7, chame controle na frequência 1208, boa noite. É, te chama Salvador 120 decimal 8, 4234, boa noite. No 601, a Lima tem cabeceira 10, no 601. A Lima tem a 10, no 601. Salvador, vamos 567, da Romeu. Goma 567, mantendo escuta agora da Copa, por gentileza. No livro de decolagem, 10, 110 graus com 8 nós no meio 01. Entrando a 10, no meio 01. Pode chegar pronto, boa noite, torre 6259. Boa noite, 6259, após a corrida do tráfego ali, mantém 10, 6259. Ali mantém 10, 6259. Salvador, bom número 567. Prossiga. Ok, poderia confirmar a saída? Tá? Árvore Alefa. Árvore Alefa, pra mim. Está autorizado para Confins, nível 360, decola da 10, saída da El Leda Brit. Em Brit intercepta peso Luna 6 e prossegue conforme até o destino. Aciona 5523 no transponder, 120 decimal 8 para conseguir controle. Capuzamento correto, soma para o posto no 3. Salvador, o Papa Tango, Lima, Kilo X-ray. Lima, Kilo X-ray, boa noite. Sente do tráfego, continue a aproximação, reporte na final normal, down no 0, uma centena com 10 nós, Lima, Kilo X-ray. X-ray, a intenção após o externo cancelar e prosseguir 1-7, ok? Ciente, Lima, Kilo X-ray. Terminal 259, decolou os 23, chama agora o controle na frequência 1208, uma boa noite. Obrigado, senhor, boa noite. Externo, curva na esquerda para a final da 17, o Lima Kilo X-ray. Reporte na final da 17, checado 90 graus, 109, Lima Kilo X-ray. X-ray. No final da 17, o Papa Tango Lima, Kilo X-Ray. Trem checado então, livre pouso, uma centena 10-9, pista 17, Lima, Kilo X-Ray. X-Ray. Ativo Solos 27, autorizado backtrack, reporte pista livre, X-ray. Cópia, prepare a Arbor Elefa, do 9-0, só um minuto. 67, cópia. 94, cópia. Confirmando, gostei com 67, o nível solicitado, qual seria? 240. Solo copiou o 5-7.